Chegou a hora de vivermos todos em harmonia. Chegou a hora de pensar nas mangas dos nossos dias. Chegou a hora de mudar o rumo da nossa vida. Acabar com